nosso sistema poderá tomar o lugar. Na igreja, o tomar e demorar. Mas nós somos a outra terra. O guerra, a lei se encontra na porta do general. Vamos nós con hambre.